Olá, meus pequeninos. Aqui é o vosso Contos de Contar. E eu sou a Drica, a vossa amiga de sempre. Bem, vamos lá brincar? Pois vamos, com os vossos amiguinhos, com as novas aventuras e musiquinhas para vocês aprenderem e se divertirem. Espero que gostem. Até já! Olá, crianças! O que vocês estão fazendo? A Sofia vai contar uma história daquelas pra gente, professora! Que legal, Sofia! Eu também adoro suas histórias. Posso ouvir? Você não tem medo de lobo mau, tem, professora? Não, minha querida. Pode contar. Eu tenho, mas aguento! Então vamos ficar todos juntinhos e ouvir com bastante atenção. Chapeuzinho cor-de-rosa era uma menina muito linda e inteligente que adorava fazer duas coisas. Colecionar bonecas, vestidos cor-de-rosa e visitar sua vovozinha que morava do outro lado do arco-íris. Arco-íris? Na verdade, Chapeuzinho tinha 10 vestidos e somente 2 deles não tinham capuz. Um dia, ela saiu para levar uma cesta cheia de coisas gostosas para sua amada vovó. Só que no caminho, ela iria se encontrar com o maior colecionador de cestas de piquenique de toda a floresta. O grande, o forte, o único Senhor Lobão! Muito arteiro, lá estava ele, escondido à espera de Chapeuzinho. Mas o Senhor Lobão não contava com o susto que levaria ao se deparar com um amiguinho da Chapeuzinho que passava distraído por ali. O grande sapo de barba azul! Muito esperta, ela reconheceu a voz do Senhor Lobão e disse: acho que hoje não vou à casa da vovó. Estou tão cansada. Vou ficar em casa e brincar com minha coleção de bonecas. E agora? Como eu vou pegar aquela cesta para minha coleção? Só faltam 2 para eu completar 20. Pensa, Lobão, pensa, Lobão! Foi quando algo muito estranho aconteceu. De repente, Chapeuzinho recebeu a entrega de um telefone bem no meio da floresta. Assine aqui, por favor. Alô? Vovozinha? Alô, minha netinha linda! Você vem me visitar hoje, não vem? Estou com tanta fome. Quer dizer, com tantas saudades. Ah, vovó! Hoje vou brincar de boneca com a Filó. Você sabia que eu tenho 7 bonecas e ela tem 8? E quando juntamos todas, temos muitas bonecas pra brincar? Bonecas, bonecas! Que voz é essa, vovó? Nada! Nada, minha querida! Vou pra casa agora, vovó. Ligações da floresta são muito caras e eu prometi ao Chico dar esta cesta novinha pra ele. O quê? Como você pode fazer isso comigo? Ora, Senhor Lobão, se você quer tanto assim ficar com a cesta, por que não pede logo? E você me dá? Com uma condição. Qual? Qual? Vamos passar na casa da vovozinha e brincar com nossas coleções. Eu levo minhas 7 bonecas, meus 10 vestidos e 15 livros. Oba! Eu adoro ler livros. Vou passar em casa e pegar meus 12 livros de aventuras e minhas 18 cestas de piquenique. Ótima ideia, Senhor Lobão. Vamos que a vovó tá me esperando. E daquele dia em diante, Chapeuzinho cor-de-rosa e o Senhor Lobão ficaram grandes amigos. Sempre que podiam, brincavam juntos com suas coleções. Fim! Parabéns, Sofia. Quanta imaginação. Obrigada, professora Bia. Espero que você também tenha curtido essa história. Que tal inventar uma bem legal e compartilhar com seus amigos? Até a próxima! Thank you. rabiola na gaiola fez um buraquinho. Voou, voou, voou, voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou, chorou. Rabiola na gaiola fez um buraquinho. Voou, voou, voou, voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou, chorou. Sabiá fugiu pro terreiro, foi cantar lá no abacateiro. E a menina pôs-se a chorar, vem cá, sabiá, vem cá. E a menina disse chorando, sabiá, eu tô te esperando. Sabiá responde de lá, não chore que eu vou voltar. Sabiá na gaiola fez um buraquinho. Fez um buraquinho. Voou, voou, voou, voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou, chorou. Sabia lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, voou, voou, voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou, chorou. Sabia fugiu pro terreiro, foi cantar lá no abacateiro. E a menina pôs-se a chorar, vem cá, sabiá, vem cá. E a menina disse chorando, sabiá, eu tô te esperando. Sabiá responde de lá, não chore que eu vou voltar. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Certa vez um coelhinho muito branquinho, muito branquinho, acordou. Se espreguiçou. E disse cheio de alegria: que lindo dia, que lindo dia! Vou colher umas cenouras para fazer o meu caldinho. E assim dizendo, ele saiu correndo. Por onde ele passava, a bicharada alegre perguntava: com tanta pressa, coelhinho bonitinho? E assim, pouco depois, o coelho voltou todo feliz, carregado de cenoura até a ponta do nariz. Mas quando tentou entrar em sua toquinha, vejam só o que encontrou. Bem lá no fundo, brilhando, estavam dois grandes olhos espiando para fora, muito espantados. Era o cabra cabrês que lá estava de olhos arregalados. Eu sou o cabra cabrês. Vai-te embora, coelhinho, que de um eu faço três. Ai, que susto, que perigo. E agora, como é que eu vou entrar na minha toquinha? Ah, já sei. Vou chamar um amigo para me ajudar. E o coelhinho, muito aflito, chamou o cabrito. E o cabrito foi chegando e foi berrando. Mas o cabra cabrês nem se assustou e ainda berrou: eu sou o cabra cabrês, vai-te embora, cabritinho, que de um eu faço três. E o cabritinho saiu correndo, tremendo, tremendo de medo. mas o coelhinho não desanimou. E assim ele foi, foi bem devagarinho e chamou o boi. O boizinho veio e mugiu, mugiu. Má! Má! Mas o cabra cabrejo nem ouviu e ainda berrou. Eu sou o cabra cabrejo. Vai-te embora, seu boizinho, que de um eu faço três. E o boizinho saiu correndo, tremendo, tremendo de medo. Coitado do coelhinho. Muito assustado, entrou pelo mato e foi chamar o gato. E o gatinho foi chegando e foi miando. Mas o cabra cabrejo nem se assustou e ainda berrou. Eu sou o cabra cabrejo. Vai-te embora, seu gatinho, que de um eu faço três. E o gatinho saiu correndo, tremendo, tremendo de medo. E o coelhinho, cada vez mais assustado, subiu o morro e chamou o cachorro. E o cachorrinho chegou, latiu, latiu. Mas o cabra cabrejo nem ouviu e ainda berrou. Eu sou o cabra cabrejo. Vai-te embora, cachorrinho, que de um eu faço três. E o cachorrinho saiu correndo, tremendo, tremendo de medo. Coitadinho do coelhinho. Desanimado, começou a chorar. Ai, ai, ai. Eu não posso mais entrar na minha toquinha. Oh, como eu sou infeliz. Como eu sou infeliz. Porém, nesse momento, um mosquitinho muito pequenininho pousou bem na ponta do seu nariz e fez zum, zum, zum. Não chore, coelhinho. Eu vou tirar o cabra cabrês de sua toca. Você, um mosquitinho. Oh, isto não pode ser. Pode sim, você vai ver. E assim dizendo, o mosquitinho foi bem devagarinho e entrou de uma vez bem lá no fundo do ouvido do cabra cabrês e começou a fazer zum, zum, zum. E o cabra cabrês começou a gritar: socorro! Socorro! Socorro! Estou perdido! Que zum-zum é este que entrou no meu ouvido? Zum! Zum! Zum! Saiu em disparada pelo meio da estrada. E assim, o coelhinho todo feliz pôde voltar finalmente à sua toquinha, carregado de cenouras até a ponta do nariz. E à noite, chegou o cabritinho. O boizinho. O gatinho. O cachorrinho. E o mosquitinho, zum, zum, zum. E fizeram a mais bonita festa que já se viu no meio da floresta. O cabrito berrou, o boizinho mugiu, o gato miou, o cachorro latiu. Pois o cabra cabreja correu pelo caminho. chuva, chuva, casamento de viúva. Chuva com sol, casamento de espanhol. Vai chover na minha horta. O chimpanzé é que tem a dona torta. O Joãozinho abriu o maior bocão, porque prendeu o dedo no portão. Só com chuva, casamento de viúva. Chuva com sol, casamento de espanhol. Só com chuva, casamento de viúva. Chuva com sol, casamento de espanhol. Vamos brincar e cantar fazendo rima. O que tem embaixo também tá lá em cima. Bicho preguiça é um bicho esquisito. Leva 2 anos pra chupar o pirulito. Só com chuva, casamento de viúva. Chuva com sol, casamento de espanhol. Só com chuva, casamento de viúva. Chuva com sol, casamento de espanhol. Sou pequenininho e não sei fazer nada. Vou na cozinha pra comer salada. A menininha de perna grossa. Vestidinho curto, papai não gosta. Só com chuva, casamento de viúva. Chuva com sol, casamento de espanhol. Só com chuva, casamento de viúva. Chuva com sol, casamento de espanhol. A galinha bota ovo amarelinho. Em Portugal bota ovo quadradinho. E a mamãe quando chama pro almoço, jacaré até em pescoço. Só com chuva, casamento de viúva. Chuva com sol, casamento de espanhol. Só com chuva, casamento de viúva. Chuva com sol, casamento de espanhol. E você? Sabe o que que rima com paralelepípedo? E pronto, o vosso programa por hoje acabou, mas eu para a semana eu volto com mais aventuras e mais amiguinhos e várias músicas. Espero que tenham gostado. Eu adorei estar com vocês. Portanto, muitos beijinhos e abraços. E até para a semana. Tchau, tchau.